Eu não sei se uma canção pode mudar o mundo. Eu não sei se a música tem essa função. Mas eu prefiro não fazer distinção entre diversão e conscientização. O que sei que estou fazendo a minha parte, e na minha opinião o que cada um deveria fazer. Mas tudo certo, tudo bem. Eu não espero que você tenha a mesma opinião do que eu. Eu não quero ser o ídolo de ninguém. Até mesmo porque eu não acredito em ídolos. Eu não acredito em nenhum tipo de líder ou de rei. Ao longo dos anos a história tem nos mostrado que a verdadeira revolução ainda não aconteceu. Porque enquanto não houver um rompimento total entre opressores e oprimidos, a verdadeira revolução nunca vai acontecer. A revolução que falo é a favor da vida. É a revolução pela vida. E a principal arma dessa revolução é o amor. Nem o capitalismo nem o comunismo irão salvar o mundo enquanto suas armas não estiverem carregadas com amor. Porque só o amor é que pode mudar o mundo. Eu que não vou esperar uma estrela cadente passar no céu e cair na minha frente pra eu desejar o que eu quero. O que eu quero eu pego, eu sou sincero, eu não espero. Mano, se liga na ideia que eu mando. A vida para mim é como as teclas de um piano, onde todas as canções podem ser tocadas dependendo como as notas são combinadas. Um toca de um jeito, outro toca de outro jeito. Ninguém está errado, cada um toca do seu jeito. Você combina como quer, da melhor maneira que puder, do jeito que quiser. Pois é, eu tô nessa por prazer. Não é pelo dinheiro que eu vou me vender, me render. Não é, é que tudo que o dinheiro pode comprar é tão barato que eu não quero pensar. Sou um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente, um presente. Somente um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente, no presente. Sou um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente, no presente. Somente um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente, no presente. Um pouco mais de ignorância podia me fazer feliz. Eu sempre quis acreditar no que você me diz. Quando criança eu me sentia um gigante, duro tipo diamante. Nada é como antes, esse tempo é tão distante. Agora eu vivo só o instante, olhando pro passado na estante. Eu poderia viajar, mas cansei as minhas asas, percorrendo o planeta sem sair de casa. E o pior é que nada adiantou. Somos apenas coadjuvantes desse show. E aqui eu vou seguindo a viagem. Não quero ser apenas parte dessa paisagem. Minha imagem refletida ali no chão. Neste mundo sou apenas sombra da criação. Eu tenho medo de um dia acordar e achar que tudo foi um sonho e é melhor sonhar. Sou um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente no presente. Somente um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente no presente. Sou um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente no presente. Somente um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente no presente. Isso aí. É que na mira do perigo o desconhecido me vigia e não me deixa em paz ao menos só um dia. Não há como se esconder em nenhum lugar. Você pode correr, você pode andar. A fera te espera escondida na cidade, alimentada pela podridão que chamo de sociedade. Numa quebrada ela te espera e quando você não espera ela te pega. Já era, e o meu sangue adocicado no momento final, nutrido pela indiferença, lhe fará muito mal. Vítima do tempo e de seus ancestrais, você corre, corre e não aguenta mais. E quando você vê que vai chegar, o foda é perceber que já é hora de voltar. E seguindo essa trilha de doença e de dor, você compartilha dando provas de amor. Sou um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente no presente. Somente um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente no presente. Sou um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente no presente. Somente um guerreiro, um soldado valente, um instante à frente no presente. Babilônia. Você no seu lugar, alienando sua mente, não te deixam pensar. A Babilônia mandei você no seu lugar, alienando sua mente, não te deixam pensar. A situação de opressão é a seguinte: a maioria das pessoas trabalham para sobreviver, desenvolvendo uma atividade que na maioria das vezes odeiam, acordando às 5 horas da manhã para irem trabalhar, e amassados em transportes lotados, como se fosse um bando de animais sendo transportados para um matadouro. Só que um animal, quando é abatido, ele sangra e morre. Já o nosso sangue latino-americano escorre pela vida toda, lubrificando a engrenagem do capitalismo norte-americano. Então você trabalha, trabalha 10 horas por dia, e à noite, quando você chega em casa, vai assistir o futebol ou a novela. E você faz isso porque todos fazem, você faz isso porque isso sempre foi assim. Não quer dizer que essa seja realmente a verdade, é apenas uma realidade que você aceita como realidade, porque a Babilônia impôs isso pra você, porque isso interessa a Babilônia. A Babilônia mantém você no seu lugar, alienando sua mente, não te deixam pensar. A Babilônia mantém você no seu lugar, alienando sua mente, não te deixam pensar. E o seu sonho capitalista e cristão faz com que você acredite que amanhã tudo será melhor. E os anos se passam e nada acontece. Você não comeu aquela mina gostosa da televisão, você não ganhou na loteria, você não jogou na seleção. Por que será que Deus não está olhando por você? E por que será que o dono da fábrica que você trabalhou a vida toda está cada vez mais rico? Ele tem uma BMW e você pega um ônibus. Ele tem uma mansão e você mora na favela. Por que Deus foi bom para ele e não foi bom para você? Por quê? Se as nossas mãos calejadas estão em tudo, constrói prédios, carros, plantam os vegetais, faz os computadores, o dinheiro, e por que fazemos e não temos acesso a nada disso? Eles nos despertam o desejo de comprarmos o que já é nosso. Como pode isso? Como podemos desejar algo que já é nosso? Porque isso interessa a Babilônia. Mas existe outra opção? Claro que existe. Você trabalhou a vida toda e foi uma boa pessoa. Você terá um lugar melhor no céu quando morrer, porque Deus, Deus está olhando sempre por você. Claro que ele deve estar olhando. Ele deve ter visto a bala entrando na cabeça do meu parceiro, o médico brincando com a vida da minha mãe. E por que ele não fez nada? Por que será? O que eles fizeram de tão errado para o Todo-Poderoso agir assim? cobiça, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Vivemos em um sistema complexo, onde cada um tem o seu lugar. A polícia só existe porque existe o bandido. O bem só existe porque existe o mal. Então Deus só pode existir se existir o demônio. E o mal só pode existir quando alguém que se diz de bem pode julgar o que é bom e o que é ruim. E se nós vivemos em uma sociedade capitalista cristã, baseada no dinheiro, nas desigualdades e nos preconceitos, como eles podem dizer o que é bom e o que é ruim? E tudo pelo dinheiro, pelo dinheiro, pelo dinheiro. E tudo pelo poder, pelo poder. A cada instante você tem que fingir que está feliz. A cada instante, no meio de uma multidão, você parece ser apenas mais um ocupando o seu lugar. E como um vírus, você tenta infectar todo o sistema com seu ódio. Mas é claro, ele reage. E a cada contra-ataque você aprende mais e fica cada vez mais forte. A Babilônia mantém você no seu lugar, alienando sua mente. Não te deixam pensar. A Babilônia mantém você no seu lugar, alienando sua mente. E não te deixam pensar. O foda é saber o futuro e me desculpe porque eu sei. Porque fingimos o tempo todo em não saber. Eu não sei realmente quem eu sou. Porque sou o reflexo das coisas que vi quando eu era criança. Era ingênuo e apenas aprendi o que vi. Agora eu tento ser eu mesmo, mas tomo decisões que vi outro dia outras pessoas tomarem. Nasci no início da década de 70 e no mês do cachorro louco. Não consigo me acostumar com as cores, com o som de hoje em dia. Só que hoje em dia eu odeio pensar que a história da minha vida já foi escrita, só que não com a minha letra. Só que eu gosto de declamar as minhas próprias poesias. Gosto de declamar as minhas próprias poesias.